Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Entra no ar, neste momento, a emissora brasileira de ondas médias da Rádio Iracema, ZYJ 810, AM 1240 kHz, Rádio Iracema, Cunha Porã, Santa Catarina. Tenham todos um bom dia e fiquem agora com a nossa primeira atração. Você sintoniza a ZYJ 810, 1240 kHz, 2.200 watts de potência. Rádio Iracema, Cunha Porã, Santa Catarina. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O seu dia começa mais feliz ouvindo Rádio Iracema. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Oi, gente, bom dia Cunha Porã, bom dia para você de toda a nossa grande região, estamos chegando. O que ele está querendo? Dando início aos trabalhos da Rádio Iracema AM 1240, na manhã desta terça-feira, 11 de janeiro, verão brasileiro, lua crescente. Uma ótima manhã para você, obrigado pela companhia, para você que desde cedo nos acompanha. Ótima manhã desta terça-feira para você que está com seu rádio ligado. Seja você de casa, está acordando agora, meu amigo? Levanta aí, mais um dia que está começando. Para você que já está de pé, já está com aquele bom chimarrão pronto também na manhã, obrigado pela companhia. Todos os plantonistas, pessoal aí que pega o turno da madrugada, pessoal que já está na lida logo cedinho, forte abraço, uma excelente manhã, tudo de bom, obrigado pela sintonia. Sou Marcelo, estou chegando por aqui para te acompanhar até às 7 horas, rodando para você muita música boa, trazendo a melhor música sertaneja raiz, música de fundamento, né? A música que tem história para contar, é essa que eu estou rodando para você a partir de agora aqui no nosso programa. Também, na primeira hora, trazendo a boa música do Rio Grande, músicas gaúchas também tem vez, também estão rodando por aqui na nossa programação. E claro, além da boa música, informações ao longo do nosso programa. Já já vamos falar de esportes, né? Rodada da Copinha, o Internacional foi a campo ontem, inclusive, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já já vamos falar sobre isso. Outras informações de preparação de dupla Grenal de Chapecoense para o início dos estaduais, né? Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho. 5 horas e 4 minutos agora, a temperatura aqui próximos estúdios da Rádio Iracema, marcando 21 graus 3 décimos. Começamos com o Dino Franco e Moraí. Ótima manhã para você, obrigado pela sintonia. Um bom dia a todo especial, você de Cunha Porã, toda a nossa região nos acompanhando. Vamos junto até às 7 horas, rodando muita música boa e já já com as primeiras informações. Tem Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, a primeira fase da competição se encaminhando para o final. E daqui a pouquinho tem os detalhes para você. E também a gente traz informações e projeções dos clubes Inter, Grêmio, Chape, né, para essa temporada 2022. Já já tem todos os detalhes aqui na nossa programação. Agora são 5 horas e 15 minutos. Vamos de música? Vamos abrir mais uma sequência com Tião Carreiro e Pardinho. Ouvindo a Iracema, você está com a rádio da gente. A Fimagre é sua revendedora autorizada Steel, KF, Ordemax e muitas outras marcas de qualidade que possuímos. Pensou em máquinas e implementos agrícolas e peças de reposição? Lembrou da Fimagre. Lá você encontra as plantadeiras KF e Masa, as melhores no momento, novas e usadas. E para a pecuária leiteira, a Fimagre é autorizada para revenda de sistema de leite canalizado Ordemax. Faça orçamento hoje mesmo e adquire sua propriedade ordenhadeira canalizada Ordemax. Na Fimagre você encontra equipamentos eletrônicos, detergentes, lubrificantes, ordenhadeiras, motosserras, botinas, seção de peças para plantadeiras e se você quer deixar o seu jardim mais bonito, temos cortadores de grama e linha de equipamentos para jardinagem. Se a sua motosserra, roçadeira ou lava-jato estragou, consertamos para você, pois temos oficina própria. Fimagre, na Rua Santa Catarina, fone 36460330 em Cunha Porã. Dose de reforço para todos que já completaram 5 meses da dose 2. Dose 2 da Pfizer para quem está com ela pendente. Dose 1 para quem ainda não iniciou o esquema. Horário das 8 às 11 na sala de vacina ao lado do fórum. Obrigatório comprovante de vacinação anterior e CPF ou cartão do SUS. Sua casa, com mais conforto e praticidade, é na Loja Lunques. Móveis com o seu estilo pessoal. Eletrodomésticos de qualidade insuperável e com desempenho à altura de suas expectativas. É isso que oferece a Loja Lunques. Móveis e eletrodomésticos. A qualidade e os preços tornam nossa loja imbatível. O endereço certo quando você vai mobiliar ou redecorar a sua residência. Venha falar com a gente. Somos autorizados na instalação e assistência da sua OITV, livre ou por assinatura. Realizamos montagem, entrega na cidade ou interior sem custo adicional. Loja Lunques, a loja do amigo cliente da cidade e do interior. Telefones 36460245 e WhatsApp 98435 7165. Emissoras que integram a rede Vale de Comunicação. Vale FM 88,3. Modelo FM 91,5. Morada FM 88,9. Iracema M 1240. Menina FM 106,9. Aquarela FM 88,5. Essas são as emissoras que fazem parte da rede Vale de Comunicação. Agora são 5 horas com 31 minutos, estou de volta por aqui para seguir com a boa música para você que nos acompanha, mas também para falar de esportes. Vamos falar sobre futebol, sobre Inter, Grêmio, Chape, também Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está se encaminhando aí.